Olá, mulher de Deus! Hoje, o Espírito Santo do Senhor vai tocar na sua autoestima. Você que anda se sentindo feia, que anda sem alegria de viver, sem vontade de se arrumar, de se cuidar. Você já não se acha mais aquela mulher bonita, elegante, que antes você pensava de você mesma. Há um espírito maligno oprimindo a sua cabeça e querendo te convencer de que você era uma fracassada, de que você é uma mulher feia, de que você está gorda, de que não há valor em você. Aleluias, mas hoje Deus vai mudar essa história, vai tocar na sua autoestima, vai levantar, aleluia, a sua autoestima e vai te mostrar como você é linda, como você é bela aos olhos do Senhor. Aleluias, em nome de Jesus, amada, hoje Deus vai dar um basta nesta situação, nesta ansiedade do teu coração que está fazendo você comer, que está fazendo você engordar, que está trazendo essa angústia, que não deixa você se olhar no espelho, que não deixa você se cuidar e que está levando você para o fundo deste poço. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor, porque o Senhor está assim, se importando com a sua aparência, aleluia, e Ele vai te ajudar, aleluia, para que você seja uma mulher feliz, de bem com você mesma, de bem com o seu espelho, aleluia, creia. Que mesmo que ninguém se importa, o seu paizinho, aleluia, ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Aleluias, oh Deus maravilhoso, oh Deus da minha vida, nesta hora, Senhor, eu quero interceder pela vida desta mulher, Senhor, que está vivendo dias terríveis, com uma tristeza, um desânimo em seu coração. Essa mulher, Senhor Deus, que está sendo bombardeada pelo inferno. Senhor Deus, Satanás quer derrubá-la. Satanás jogou ela num poço profundo e ela não consegue sair sozinha, Senhor. Ela não tem prazer com a vida. Ela não tem vontade de se cuidar, de se arrumar, de se sentir feliz, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero que neste dia o Senhor dê um basta nessa dor que esta mulher está sentindo. Eu quero que nesse dia o Senhor venha motivá-la, a Senhor, a cuidar de si mesmo. Ó Senhor Deus, ela não gosta mais nem de olhar para o espelho. Ela se sente feia, ela se sente gorda, ela se sente, Senhor Deus, mal arrumada. Senhor Deus, parece que a vida perdeu o prazer, perdeu o gosto para ela. Ó Deus, mas neste dia eu peço a tua ajuda, eu peço o teu socorro. A tua palavra diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ah, Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ajuda ela a se motivar. Repreende, Senhor Deus, todo o espírito do inferno que tem trazido essa ansiedade, que tem feito ela comer compulsivamente, que tem feito, Senhor Deus, ela entristecer com ela mesma. Ah, Senhor, não deixa ela desistir. Ajuda ela a se animar. Ajuda ela a se cuidar, Senhor. Repreende, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, essa opressão do inferno, ó Pai. Aleluias. Oh, aleluia, nesse dia, Pai. Toca no coração dela. Ó, Senhor Deus, ela vai se levantar. Ela vai se animar. Traga esperança ao coração dela. Toca no seu corpo. Toca no seu organismo. Ó, Senhor, repreende toda a obesidade. Repreende todo o desequilíbrio hormonal. Ah, Senhor Deus, ajuda ela. Ó, Senhor, essa falta de paz, essa ansiedade na sua alma. Ajuda ela nesse dia, Senhor Deus, a se libertar destas coisas. Oh, Pai, esta palavra na sua mente, que diz que ela é uma fracassada, que diz que ela é uma mulher feia. Aquela palavra que ela ouviu daquela pessoa, Senhor, aleluia, que jogou ela nessa depressão, nesse poço, que diz que ela é uma mulher feia, E diz que ela, Senhor Deus, aleluia, é uma mulher sem esperança. Ó Pai, desse dia, opera no interior dela. Traga esperança, traga alegria. Não desista, mulher. Não desista. Não desista de lutar. Se cuida nesse dia. Aleluias, se arruma, aleluia, se olhe no espelho, Deus vê você como uma mulher linda. A palavra do Senhor diz que assim como você se vê, assim você é. Feche os seus olhos, comece a se ver a mulher que Deus preparou para você. Ah, rica Managassu, ah Pai, pelo poder e a glória do teu nome, entra agora, Jesus. Entra agora no emocional desta mulher, esse demônio de depressão que está trabalhando na vida dela, que tem feito, ó Senhor Deus, aleluia, ela comer compulsivamente, ó Pai. Vai agora pelo poder e pela autoridade do teu nome. Vai agora, Senhor, entrando com a tua providência, entrando com o teu agir, Senhor. Agora, eu repreendo agora, Pai, aleluias, toda a ansiedade do inferno, todo desequilíbrio na alimentação. Eu repreendo agora todo espírito de obesidade. Eu repreendo agora, Senhor Deus, toda palavra contrária lançada contra a vida dessa mulher, todo espírito de inveja contra a vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, aleluia, Pai, aleluia, olha para a vida dela, olha, Jesus, essa vida angustiante em que ela vive, olha, Senhor, que ela não é mais aquela mulher que se amava, que se cuidava, aquela mulher, Senhor, que tinha alegria de viver, aleluia, hoje ele tem, passa dias que nem cabelo, ela tem vontade de pentear mais, ó, Senhor Deus, ela olha para o seu corpo e se sente feia, ó, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, vem aquela angústia quando ela pensa em mudar, mas não consegue. Ó Senhor, derruba agora por terra essa força do inferno que tem impedido esta mulher de ser feliz. Derruba agora por terra esse demônio que tem impedido ela de ser uma mulher realizada. Repreende agora essa obesidade na vida dela. Repreende agora, Senhor Deus, essa compulsão alimentar. Ah, Jesus, esta mulher que não se sente mais amada pelo seu esposo, essa mulher que é sozinha, carente e que pensa, eu nunca vou ter ninguém, eu nunca vou encontrar ninguém, eu sou uma mulher feia, essa mulher que fica olhando para as mulheres da revista e fica se sentindo, Senhor Deus, uma mulher horrorosa. Pai, no nome de Jesus Cristo, vai dando fim nessa história hoje, vai mostrando para ela sua beleza, vai mostrando para ela como o Senhor vê, vai dando uma virada nessa história hoje. Ah, meu Deus, assim como um dia o Senhor mudou a minha vida, assim como um dia o Senhor tocou no meu corpo, assim como um dia, Senhor Deus, o Senhor tocou no meu organismo, toca no corpo desta mulher também. Vai, Senhor, levantando ela, dando ânimo. Ó Deus, eu profetizo que a partir de hoje, Senhor Deus, ela vai se levantar, ela vai fazer um corte nesse cabelo, ela vai, Senhor Deus, cuidar das suas coisas, ela vai, Senhor Deus, vestir uma roupa bonita, ela vai se sentir bonita pelo poder e pela glória do teu nome. A partir de hoje ela vai se valorizar como uma mulher especial nas tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor, oh Deus, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode ajudar. Ah, Senhor, um dia o Senhor fez na minha vida, um dia eu me senti a mulher mais feia do mundo, um dia, Senhor Deus, eu perdi a minha família, o meu esposo. Um dia eu olhava para o meu corpo e não queria me olhar no espelho. Oh, Senhor Deus, tu fez isso na minha vida. Oh, Deus, os dias foram passando, alegria brotava no meu coração e a ansiedade foi caindo por terra na minha vida. E o Senhor foi, aleluia, mudando a minha história. Ajuda ela, como é gostoso, Senhor, se arrumar, se sentir bonita, pôr uma maquiagem, como é gostoso botar uma pulseira, um brinco, se cuidar. Ajuda esta mulher desse dia. Ó Deus, essa tristeza, Senhor Deus, esse desânimo que Satanás impregnou na alma dela, aquela palavra que ela ouviu daquela pessoa, Deus, aleluia. Ah, Deus, tira do coração dela, sara esta ferida. Ainda há tempo, Deus. Aleluias. Eu profetizo, mulher, que nesta semana Deus vai transformar o seu coração. Nesta semana Deus vai te levantar. Aleluia. Você vai se cuidar. Você vai se arrumar. Você vai estar linda. Em nome de Jesus.